quero controlar até meu pensamento, tumultuar a paz no meu julgamento. Aquela sensação de sempre estar em perigo, neuroses que ficaram com tantos conflitos. Cicatriz de guerra, mas bola pra frente, toda aquela hipocrisia pra cima da gente. Remedinho pode, cocaína não, cervejinha pode, bagulho não. Remedinho pode, cocaína não, cervejinha pode, bagulho não. Vozes e mais vozes na minha cabeça, torcendo pra que nada de mal aconteça. Bateu neurose, irmão, saber que a vida não tá mais nas nossas mãos. Remedinho pode, cocaína não.